Então 3204, desça via até o nível 050. Desça via até o 050, 3204. Alfa Romeo, Romeo Bravo, acho autorizado para uso pista 28, vento 340 graus, 05 nós. Primeiro pouso, capoeira 28, Romeo Bravo, Oscar. Salvador, azul 96 no ponto espera, pronto. Azul 9000, quente, mantém o ponto espera, número 2 para decolagem. Número 1 será o Boeing da Gol, está na Foxtrot, irá ingressar via pista. O senhor será o número 2 devido ao perfil de saída e performance de aeronave, ok? Para melhor fluidez do tráfego. Quente, mantém o ponto espera, azul 9000. Ponte, volta 3745. Chame agora Recife na frequência 128, decimal 35, alterno 251. Volta 3745, solicite diretamente o mesmo. Ok, confiado. Boa tarde, bom trabalho. Realmente, boa viagem. Meu Bravo Oscar no solo 28, libere à esquerda, fechame solo antes da Alfa em 121, decimal 9. Gente, Romeu Bravo Oscar. Senhora, até autorizado o procedimento final do procedimento ILS. Reporte estabilizar no localizador. Reporte estabilizar no localizador, visto pela tela. Boa 9128, autorizado de colagem, pista 28, vento 320 graus, 02 nós. Gente, autorizado 28, boa 9128. Então, 3204, desse mantenha a altitude de 3000, desconsidere as restrições da posição salvo e bomba. Beleza, 3000, desconsidere as restrições, 3204. Decolado 3-1, chamo controle agora no 2-0 decimal 8. 2-0-8, vou 9-1-2-8. Sou 9-1-2-8, contato na decolagem, submantém nível 3-5-0, suba via, saída Aron. 3-5-0, sobe via livre da restrição. Tirou o meu hoste, autorizado táxi, aposto ponto de espera da papá. Autorizado táxi, apostará no final, ao ponto de espera da papá, o seu nome de hoje. Papá Romeu, Romeu Bravosco. Prossiga, papá Romeu, Romeu Bravosco. Tirou o meu hoste na escuta? Na escuta? Mantém a posição, aguarde para iniciar o táxi, ok? Sim. Romeu Bravosco, autorizado, aerostar. Romeu Bravosco. Azul 9000, autorizado, decolagem, pista 28, vento variável, 03 nós. Gente, decolagem autorizada, Azul 9000. O que o homem acha como que irá ingressar o tráfego aqui na papá para aerostar, manter a posição. Porque após o passar de tráfego, eu aposto na papá. Olá, eu o Papatango Vitor Charlie Hotel, boa tarde. Papatango Vitor Charlie Hotel, ajuste no 04, continua a aproximação, guarde pista livre, reporte quando visual com calma. Afirmativo, reportará Vitor Charlie Hotel. Completamente visual com a 28 a 1900 pés, o Vitor Charlie Hotel. Gente, Vitor Charlie Hotel autorizado para uso, pista 28, vento 320 graus, 04 nós. Charlie Hotel. Azul 9000, decolado 34, mantém o eixo de decolagem até 2500 pés, chame controle 120, decimal 8. Mantendo reto até 2500, controle 208, boa, 4391. Quilo Romeu Oscar, porte alinhado, cabeceira no 7, pronto. Recife 1 da pista 28 no ILS Zulu, o azul 4485. Afirmo. Só confirmando, na chegada após TPIP, vai interceptar ou ainda voa USA? Não, estamos interceptando o perfil da chegada. Salvo, momba, ou seja, não precisa chegar, não interceptar a chegada na posição salvo, azul 4485. Correto, eu entendi, senhor. É só na, no final da chegada, a transição para o ILS, a dúvida é que a gente vai chegar até o ZAN ou vai executar a chegada até a TPIP só? A TPIP e o ZAN intercepta apenas a final do procedimento ILS. 4485, gente, graças. Controle, bom dia, azul 9000, mantendo reto até 2500. Azul 4900, contato na decolagem, submantendo nível 170, suba via, saída ROM. Ok, é o azul 9000, agora entendido, via saída Aron, confirma? Afirmo. 9000, ciente. Tá 3804, desse mantém 2000, tá 3804, autorizado final do procedimento LS. 3000, autorizado final do LS, 3804. Gente, aguarde autorização, tudo no meu Oscar. Aguardando a autorização. Tudo no meu Oscar, autorizado a decolagem. Pistão no 7, vento 340 graus, 04 nós. Vitor Charlie Hotel, no solo 37, libere a próxima esquerda, antes da Alfa, fechando o solo 121, décimo 9. Vitor Charlie Hotel, vamos libertar a próxima esquerda, antes da Alfa, camarada 121. 45, bom dia. Roxane 6140, aproximando da 28. Roxane 1140, autorizado a alinhar e manter a pista 28. Alinhe e manter a posição 28, 6140. Um, 40, desconsidere e manter o ponto de espera, ok? Vai manter o ponto de espera, o 6140. Kilo Romeo Oscar, decolado aos 38, ingressa corredor axé, farol de tapuã, transfere controle no 120 decimal 8. Corredor axé, na meu pé e no controle 1208, Kilo Romeo Oscar. Controle Salvador, Patatango, Kilo Romeo Oscar. Kilo Romeo Oscar, mantém regra de voo visuais, o corredor axé, reposta passando o farol da barra, Kilo Romeo Oscar. Controle, autoriza estar presente 2.500 para o destino? Autorizado, Kilo Romeo Oscar, reporte livrando a CTR. Só passará livrando a CTR, Kilo Romeo Oscar? Está autorizado 2.500, Kilo Romeo Oscar? Ah, sim, estou autorizado. Fui autorizado 2.500 direto, Kilo Romeo Oscar. Então 3804, completo final do procedimento, chame torre 118, decimal 95. 395, 3804. Controle azul 9000, solicita coordenar a proa direta de Aracaju. 3804, ajuste no 094, continua aproximação, guarde pista livre, aporte visual para o campo. Preparam. Direto Conde Azul 9000, obrigado. Oceaneia 6140, decola 240, mantém o eixo de decolagem até 2500 pés, 2500 pés, chame o controle agora, 120.8. Mantém o eixo 2500, 208, da volta, Oceaneia 6140. 3804, visual com a pista. Pista 3804, autorizado para uso pista 28, vento 300 graus, 03 nós. Depois 3804. É 140. Autorizado, Vitor Charlie Hotel, em frente, até a Baeté. Decimal 9. Azul 5021, pronto, ponto Sarará 28. Autoridade AIM, mantém pista 28, Azul 5021. Mantém 28, 5021. Direto do VR Aracaju, azul 9000, obrigado. E chame solo 121, decimal 9, após o ponto de espera. 129 após. Chame agora na 121, decimal 1, para teste. 21, Azul 5021, autorizado a decolagem, pista 28, vento 310 graus, 04 nós. Iniciando Azul 5021. Torre Jana 6213, próximo ao ponto de espera da Foxtrot, Foxtrot. Oxa 6213, ciente, ingresso Foxtrot, mantém a posição guardando instruções para ingresso na pista. Aguarde. Golo 454, tentou contato em 1219? Estou duas vezes em 1219 e estou orientado pela torre, está chamando 121 decimal 1. Afirma essa alternativa. Só para cheque, posso falar uma nova chamada em 1219, por gentileza? 219 novamente. Caso não consiga, retorne, mestre. Gente. Na minha 213 está atualizada, alinhar e manter via Foxtrot, pista 28. Pista ele mantém via Foxtrot 286293. Força na minha 140. Azul 5021, decola as 46, mantenha o eixo até 2500 pés. Chame o controle agora no 20.8. 208, mantendo o eixo, informa dentro de calda de 5021. Gente, grato, azul 5021. Boa tarde, Salvador. Boa tarde, Azul 5021. 202.300, Matheus. Papatão, Kilo Romeo Oscar, frequência livre para coordenação e pouso. Frequência livre para o Kilo Romeo Oscar. Salvador, Azul 5021. Azul 5021, contato, sul matéria nível 340, suba via, saída Salvo 1. Salve via Salvo 1, está mantendo o perfil, é, mantendo a prova até 2500, agora iniciando com a esquerda. Pode ir para Salvo? Prezado no rumo de Leda, azul 5021. Rumo de Leda então, 5021. Canal 6140, autorizado agora, direto Aracaju. E agora, direto Aracaju, 6140. Xané 6213, autorizado decolagem pista 28, vento variável, 02 nós. Sim, decolagem 28, Xané 6213. 6140. Salvador, Azul, 5021? Siga. É, confirmei a extração de uma centena até 30 milhas. Escolhi a extensão 340 sem inscrições, Azul 5021. 35 sem inscrições, grata, Azul 5021. Confirmando Azul 5021, acende 340, positivo? Extensão 340 sem inscrição. 340 sem inscrição, Azul 5021. Controle do Sinal 6213. Canal 6213, contato, submantém nível 360, mantém a proa até 2500 após o perfil da saída subindo via Salvo 1. Salvo 2500 após Salvo 1, Canal 6213, solicita após 2500, voa Leda. Mantendo inicialmente o perfil da subida, pois irá seguir tráfego no mesmo perfil da subida, o Embraer 190 procedendo para Guarulhos, o Chané 6213. Mantenha inicialmente o perfil. Afirmativo, 6213. 4485, desse mantém 2000, autorizado o final do procedimento LS. Descido até 2000 pés, autorizado ILS Zulu, vai informar estabilizado Azul 4485. Salvador Azul 5021, informa a curva direita para o A200, 25 milhas e as informações. Autorizado de vida, Azul 5021. Obrigado. Azul 5021, autorizado de desvio. Autorizado de desvio, Azul 5021. Gentileza, confirma o ajuste pro 4485. Agora padrão, Mi 13. Nato Mi 13. O 5021 após desvio, autorizado Mótiva. Ah, então vamos para o Mótiva, fica perfeito então, pro 5021. Grato. Beijo. Chalé 6312, autorizado agora direto, Leda. Leda pro 6213. Subindo sem restrição 360, direto no rumo de Leda. Coxa na 6213. Restrição, tomando Leda, livre da restrição de 10.000, 6213. No chame Recife agora na frequência 128, decimal 35, até no 251, Azul 5021. 2835, 251, boa. Oi, boa. Boa tarde, Uro 454 no ponto de esperada 28 e pronto. Uro 454 ali em decola sem parada? Afirmativo. Autorizado, linhagem decolada, pista 28, vento variável 03 nós. A linha decola da 28, ciente, Uro 454. Completo final do procedimento, chame Torre 118-95. Completo ILS 141895, azul 4485. Bom dia. Bom dia. Torre Salvador, bom dia, azul 4485. Estabilizado final ILS Zulu, pista 28. Azul 4485, ajuste no 0 no 3, reporte visual com campo. 0 no 3, reportaremos 4485. Uno 454, decolado 857, mantenha o eixo decolado até 2.500 pés, chame o controle 120818. E mantenha o eixo agora 1208, retornando para o eixo. Combinado, chame agora controle Aracaju, frequência 120.3. Controle Aracaju, 203, boa tarde, 9000. Boa. Controle Salvador, digo 1454. 1454, contato suba e mantém nível 360. Fazia saída alerta 1 alfa. É, foi solicitado para manter o eixo de decolagem, estou mantendo o eixo, recruzando 2500, retorna para a alerta. Afirmo. Retornando para o de alerta da presente, 454. Chame a 213, chame Recife agora na frequência 12835, alterna 1251, chame a 213. 2235, 251, 6213. Gostaria de reportar que na corrida na pista, aproximadamente na marcação de 2.000 pés da pista ali, aproximadamente 800, 900 metros de pista, tem um grande buraco ali com vários detritos aqui. Muito calmo. Autorizado, pouso 284485. Encontrou, observou o buraco na pista. É, afirma que durante a corrida de decolagem, depois da marca de mil, aproximadamente uns 700 metros, mais ou menos aproximadamente, tem bastante detrito e um buraco e bastante detrito de pedaço de asfalto solto, ok? Gente, obrigado. Vamos reportar imediatamente a torre para as devidas providas. Devidas medidas, o gol no 454. Muito obrigado pela atenção. Salvador, boa tarde, da 4715 no ponto de espera da 28. Dan 4715, autorizado já é manter a ficha 28. Ali mantém na 28, Dan 4715. Azul 4485 no solo aos 1600, libere à esquerda na Delta e antes da Alfa chame solo 121, decimal 9, apenas confirme se a chuva na aproximação final. Livra na Delta e vai chamar o solo antes da Alfa. É, a chuva a mais ou menos 6 milhas da cabeceira na aproximação final. Gente, obrigado, ultrapasse o ponto de espera e antes da Alfa chame só o 219. 219 vai chamar. O senhor deve estar ciente, mas entre a Taxi Fox e a Eco tem bastante asfalto solto aí, buraco na pista. Sim, estamos cientes, já foi passada a situação para entrar aqui, obrigado. Obrigado, bom trabalho. Então 4715, autorizado a decolagem de pista 28, vento variável, 02 nós. Na decolagem, na 28 para 4715. Possible, ulti gear para o gol 1450. Gol 1450, agora Recife na frequência 1288, terno 260 e solicite diretamente o mesmo. 288-260, tenha uma boa tarde, obrigado. Boa. Decola 202, mantenha reto até 2500 pés, chama o controle no 20 decimal 8. Mantendo a reto até 2000, após o controle no 208, 4715. Ô Torres, só para reforçar o que o colega acabou de passar, tá, tem muito pedaço de asfalto solto ali, já abrindo buraco, que aí está perigoso ali para as aeronaves estão pousando, decolando para estourar um pneu ali. Gente, já estamos entrando em contato com a Inferos e será até impraticabilizado o setor aqui para ser feito algum serviço pela Inferos. Okay? Obrigado, bom voo. Obrigado, é bom trabalho. Torre, o Oxenem 3336, pode esperar da 28, não? Oxenem 3336, obrigado, manter a pista 28. Ali, mantém 3336. Oxenem 3336, considere manter o ponto de espera. Quem parando agora? Controle da 4719. Da 4715, contato na decolagem, tudo mantém nível 360, após 2500, sair da pessoa da saída Elefa 1, Alfa. Ok, após 2500, seleciona o Alfa, sendo para 360, da 4719. Chanel informa que tem condições de decolar com cautela, se autorizado. Gente, mantém a posição, a aeronave, a viatura da FA já está ingressando na pista para verificação, ok? Positivo, obrigado. 7. Na escuta. Tem alguma previsão para a liberação da pista? A Infraero está fazendo uma revisão, ok? Não deu estimado. Mais um mínimo aí de 5 a 10 minutos, ok? Gente, na escuta, 4 minutos. Papá Romeu Charlie, controle. Gerente de Polícia Grande para a Vitória da Conquista, nível 05, reporte livrando a terminal de Salvador. Papá Romeu Charlie, mantendo nível 05. Ono 396, desça e mantém nível Ono 20, via chegada Tepite Ono, para a cabeceira 28, ajuste no 013, reforma pista Ono 28, impraticável, devido ao reporte da última aeronave que decolou, antes da última aeronave, ou seja, da última aeronave que decolou, reportou detritos na pista e possível buraco. O chefão da Infraero está analisando e acredito que daqui a uns 10 a 15 minutos dará um parecer sobre a operacionalidade final da pista. No momento está impraticável e previsto espera na posição OPRIM. O gol no 396. Tá, 4715, chame Recife agora na frequência 1288 Terno 260. Ora 288, alterna 1260, até 47, chama 5. Salvador, bom dia, gol no 255, com a informação e uniforme cliente da pista. Chegou no 255, desça e mantém nível 060, para espera na posição ANTO, conforme está. Ajuste no 0, no 3, descendo via chegada repite, gol no 255. Estamos aguardando a operacionalidade da pista. Junto à administração da Infraero, que irá nos dar um parecer. Acredito que dentro de uns 15 a 20 minutos teremos essa resposta. Bono 255. É, amigo, aí é o seguinte. O centro me informou há 3 minutos atrás, 10 minutos. Agora você fala em 15 a 20 minutos. É preciso uma melhor coordenação e provavelmente eu vou ter que alternar, fala assim. Bono 255. A resposta que tínhamos antes da administração era de 10 minutos. Porém, a aeronave que decolou reportou possível buraco na pista com detritos. E fui informado através da torre e através da administração que está aguardando o supervisor e na pista para dar uma informação. Infelizmente, essa resposta que eu tenho, o gol no 255. Tá, tudo bem. O supervisor pelo menos já está no aeroporto? Não se informar. Depende da resposta. A torre depende da resposta intra-aero para ter essa resposta. Estamos aguardando o gol no 255. Ok. A gente desça e mantenha o nível 080 para espera na posição IREM, o Chané 6315. Na chegada e pitch, reforma a pista 28 impraticável devido ao suposto buraco na pista com detritos. Confirmando o processo operante. Vou confirmar com a viatura da Infero para livrar a área para o senhor ingressar via Foxtrot aqui. Aeródromo opera visual. O Chané 63, vamos assim. Pode. Qual o controle, gol no 255? Prossiga. Ah, solicito manter a espera no 220, é possível? Afirmo, desse mantenha 220, espera em anto no 220. O Chané é minha questão. É o Chané ou o gol? O gol no 255 confirmando, espera em anto no 220. Esperando em anto 220. Chame a 333, escuta. Prossiga, senhor. Gente, conversamos com a viatura da Infraero. Eles passaram que não tem condições de ingressar a pista, taxiar via pista e ingressar via Foxtrot, que o buraco é bem próximo a Foxtrot mesmo. E o senhor, caso táxi via pista, irá passar por cima do buraco. A outra opção que nós temos é o senhor fazer um backtrack, né, um giro na cabeceira 28. O azul que está retaguarda, vou ver com o comandante se tem condições de fazer um backtrack também na área de giro da Golf e prosseguir táxi via Alfa mesmo, ok? Positivo, eu posso ingressar um pouco mais à esquerda aqui, eu faço backtrack na pista, aguardo, deixo essa área da marca do 28 para o azul fazer se ele aceitar. Sim. Azul 4167, me escuta? Convidado, companheiro. Que for melhor para todo mundo aí. Eu aceito. O senhor tem condições de decolar? Pistão na 7 também? É negativo, eu tô com peso máximo aqui, a gente já fez de tudo e não tem condição. Então vamos agilizar pro nosso colega embora. Ok, se possível o senhor fazer na área de giro da Golf ou ingressar a retaguarda do Avianca e fazer na pista também na cabeceira 28, ok? Coordenação com o Avianca. Afirmativo. Então, se o Avianca aí adiantar aí na cabeceira 28, o que for melhor para ele, eu faço também aqui, aguardo ele livrar por aqui mesmo. Ok, positivo. O Avianca ingressa então, de passagem por azul, poder fazer o backtrack e segue a retaguarda do azul, ok? O Avianca 6333? Sim, ele está ingressando na 28, vai fazer backtrack sobre a pista e vai livrar pela volta aguardando a liberação do azul. Obrigadão aí, comando. Naves, possíveis alternativas, no momento não temos previsão, segundo o Infraero, devido ao buraco na pista reportado anteriormente. Azul 467, então a intenção do senhor seria voltar para o pátio? Afirmativo. Gente, eu vou passar para a Infraero e para a companhia aqui. Afirmativo. O Avianca vai retornar aqui pela Golf, Avianca? Positivo. Ok, eu vou retornar aqui então, na sua frente, ok? Tá ótimo, então, a gente está girando agora aqui sobre a... pista ideal seria a 35, velocidade 050, correção. O vento no momento está calmo, o Oceano 6315 de 0 graus. Realmente poderá até prosseguir para a pista norte-oeste devido ao vento calmo. O vento de 060 graus com 02 nós no momento. Ok, Centrão, pode pousar na pista norte-oeste, porque nós temos que ter a pista norte-oeste. Gente, vamos indagar aqui a torre, se a pista está molhada ou seca, ok? Passageiro? Tá bom, a gente aguarda aqui. Obrigado. Vou pra vocês aí, viu? Opa, obrigadão aí, amigo. Você também aí, bom domingo pra vocês. Gente, desse mantenha o nível 170, espera em Irem, Oxanem 3115. Nível 170. Qual o meu Charlie para o filho? Sim, eu poderia informar no último mensagem aqui. O azul 4167 está para a posição anterior aqui, pátio 3, posição 4 Lima. Posição 4 Lima, 4167. O Oxa 6333 segue via Alfa, reporte antes da Juliette. Via Alfa, antes da Juliette, camarada 66. Está acima de 10 quilômetros. Para prosseguir para... Não sei qual o vento agora, está calmo? Vento agora de 1280, correção 1.30 graus com 0.5 nós, ou seja, vento calmo ainda. Porque a solicita pouso na 1.7, então, né? Gente, desce uma... Vou na Pro do VR, desce e mantém o nível 040, reposte para modificar as regras. O Xanem é 315. Pensando para 4.000, ajustado, é padrão, está no mesmo, 2013, boa na Pro do VR, o Xanem 6315, reposte para a modificação das regras. Para as aeronaves na escuta do controle, realmente a Infraero ratificou a informação sem previsão para operacionalidade na pista 10.0028, sem previsão, apenas pouso visual para a pista 17 ou 35, cabeceira 35. Charlie, Charlie, confirme o vento no momento. O vento no momento é de 130 graus, 03 nós. 130,3, gráfico. Romeu Charlie, chame seu Recife agora na frequência 1288 e 1260 e solicite novamente as condições meteorológicas de Vitória da Conquista. Viva para Romeu Charlie. 2759. Ela tem o ponto certo, 35 azul, 2759. Tem um vento de 1,50 graus com 0,4 nós.